E nesta quinta-feira à noite, Cleveland Cavs recebe mais uma vez o Golden State Warriors. Muita gente fala, pô, já dá pra comparar LeBron James com Michael Jordan, com Kobe Bryant, com Kareem Abdul-Jabbar, com Magic Johnson? Gente, ainda não. Mas que ele tá colocando o nome dele nessa seleta lista, está colocando. Nenhum jogador destes citados conseguiu uma média de 40 pontos nos três primeiros jogos de uma final. É o que conseguiu o LeBron James. Com seus 40 pontos de média, duas vitórias para a equipe do Cleveland. A equipe do Golden State Warriors tem que, de qualquer maneira, vencer uma partida em Cleveland. E essa partida é hoje à noite. Se não vencer hoje à noite, pode colocar o caneco na mão de James. LeBron James. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.